Você já está em sintonia com Além da Matéria. Uma abordagem do conhecimento na visão do Espiritismo e do Holismo. Programa Além da Matéria. Apresentação do médium e terapeuta holístico Robson Pinheiro. Produção e participação Leonardo Müller. Além da Matéria. Ouvintes da Rádio Boa Nova, olha nós aqui de novo no programa Além da Matéria, eu Marcos Leão, que aqui falo, e meu amigo, companheiro de todas as horas, o senhor Charles Peterson. Tudo bem, Charles? Adorei o senhor, assim, senti o senhor de... valorizado. É, 75 anos. Não, aí não começa também a estragar as coisas. Vocês já notaram esse detalhe, assim, de medida, né? Quando fala assim, não, você é muito jovem. Qual a idade de um jovem, Marcos? É 25 anos? 25, já. Ah, não, mas então 24 anos... E não. 364 dias também. Já passou. Não, então um dia a menos não vai fazer diferença. Vai fazer diferença um dia a menos? Nenhuma. Não. Mas então, vamos mais um dia a menos? Mas se for nessa lógica, vai chegar a ter um ano de idade. E aí? Eu tô dizendo que a linha que separa juventude e fase adulta, exatamente qual é o dia que começa a fase adulta, a gente não sabe. Engraçado isso, né? É, porque um dia, uma hora, não vai fazer muita diferença. Mas enfim, gente, como no programa de hoje nós não sabemos o que fazer, nós estamos falando isso. Aqui. Eu nem sei por que essa bobagem vazou. Mas olha só, dando uma satisfação aos nossos ouvintes, né? Robson Pinheiro e o senhor Leonardo Müller. Robson preparando o livro novo do Ângelo Inácio, gente. Vocês acreditam que vai sair um livro novo do Ângelo Inácio? Vocês aguardem. Não faz parte da trilogia Um Olhar Sobre o Reino das Sombras. Não faz parte das Crônicas da Terra. Não faz parte. O Ângelo Inácio está preparando um livro com um tema que somente... quando estiver aí nas mãos de vocês, vocês vão ver que coisa surpreendente. Leonardo Müller, como sempre, né? Envolvido nas questões de correção de português, elaboração de material para divulgação dos livros. Charles Peterson infestando o ambiente com vírus através de um espirro. Mas tirando as brincadeiras de lado, hoje a gente vai continuar conversando sobre um dos livros... nós vamos retirar um texto de um dos livros que, na minha opinião, não é porque é da editora Casa dos Espíritos, mas, de verdade, um dos livros mais sensacionais que eu tive o prazer de ler na atualidade, que é Pelas Ruas de Calcutá, pelo espírito de Teresa de Calcutá, a psicografia do Robson Pinheiro. É um livro que, para mim, particularmente, apresentou... horizontes totalmente inovadores, desafiadores, instigantes. Teresa fala sobre vários assuntos, sobre amizade, sobre religiosidade, sobre política, sobre assistência social, de uma maneira extremamente apropriada para o momento que a gente está vivendo. E hoje nós vamos pegar um texto, que é o capítulo 28, em que ela vai fazer uma análise, na visão dela, dado que nós chamamos de crise, né? E nós vamos fazer semelhante aos outros programas, porque a gente tem recebido uns e-mails, as pessoas têm gostado muito. E aí o Charles Peterson vai ler um trecho e nós vamos conversar, colocar de uma maneira muito clara, né? O que a gente tem vivido na atualidade, as crises conjugais, financeiras, religiosas, emocionais, espirituais, políticas, sociais, ecológicas, enfim. Vamos ver se o tempo permite. Vamos lá, senhor Charles Peterson. Então, do livro Pelas Ruas de Calcutá, Teresa de Calcutá, pela psicografia de Robson Pinheiro, um trechinho do capítulo 28, que Charles vai ler para a gente agora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Agora irei ler o texto da própria Teresa. Um trechinho, né? É. Existe tempo de mudança. Desculpa, gente. Existe tempo de bonança, como os de crises e desafios mais intensos. Nós, os que pretendemos trabalhar por um reino novo, pela obra de Cristo na Terra, não podemos imaginar que as coisas serão indefinidamente como no tempo atual. Ou melhor, que o gênero de desafios enfrentados permanecerá o mesmo por longo tempo, sem surpresas, parecido com aquele que estamos acostumados. Sofremos a influência de todo tipo de alteração que ocorre no âmbito mais amplo de nosso orbe. Além disso, sofreremos reveses ao longo do tempo, como qualquer outro ser humano, instituição ou comunidade. Existe uma lei que define a oscilação de tudo quanto existe no universo, à qual damos o nome de lei do ritmo e da harmonia. Estamos todos inseridos nesse contexto, sujeitos ao ritmo de construção e reconstrução do universo. Ou seja, Marcos, disse sobre mudanças, mudanças e mudanças. A única coisa permanente é a mudança. E aí depois ela vai desenvolvendo vários tópicos interessantes, mas eu achei apropriado, Charles, porque nesses últimos tempos, né, nós, toda a sociedade, todo mundo está sendo sacudido por ventos novos, né? Ela fala ali que existe uma lei, que é a lei do ritmo, e que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a nossa vida como ser físico, ser espiritual, a nossa sociedade, ela passa por momentos de crise. E lá na frente ela fala que crise, quando ela chega devagarinho, porque ela também não se instala assim, oi, cheguei, né? Ela tem um processo. Mas quando ela é percebida por nós, uma das coisas que a gente tem que entender é que crise significa que algo tem que ser mudado, né? Claro, algo certamente tem que ser modificado. E ela vai então tecendo no decorrer do texto, que a gente não vai ler, é óbvio, porque senão o ouvinte não vai comprar o livro nem continuar, algumas propostas para que a gente possa se entender com esse momento. No nosso movimento espírita, nas nossas instituições espíritas, a gente tem vivido momentos desafiadores, né? As coisas não estão... Não que elas algum dia estiveram fáceis, porque eu também acho que não. Sempre há, como ela fala aqui, para seu tempo, para sua hora, sempre há um desafio, um obstáculo a se vencer. Porém, eu acho que agora, pela falta de preparo nosso mesmo, essas coisas que são naturais, elas estão tomando um vulto maior. Eu não sei se a gente está... deixando-se levar pelo desalento, pelo desespero, entendendo que as coisas estão mais tumultuadas do que deveriam ser. E ela coloca aí, já abrindo o texto dela, um texto bíblico, né, em que, não, tudo está à sua hora, tudo é seu momento, tudo está de acordo com o que foi projetado pela divindade. Mas, enfim, ela fala que crise significa algo a ser mudado. E para que algo seja mudado, Charles, a gente tem que voltar os olhos, começar a observar com mais atenção como andam as nossas atuações, as nossas relações, como é que as coisas estão sendo levadas a cabo. No caso aqui, a gente vai falar da instituição espírita, mas pode ser no nosso trabalho, dentro da nossa família, né? Como andam essa nossa relação como um todo. Enfim, o que você tem a dizer, senhor Charles? Eu tenho a dizer que As coisas mudam, gente. É muito sofrimento para nós querermos, ao meu ver, acreditar que as coisas irão permanecer. Esta é uma visão muito filosófica e realista da realidade nossa, aqui, pelo menos nesse mundo material. Tudo muda. Heráclito, o grande filósofo grego, em torno de 2.600 anos atrás, ele foi autor desta frase: nenhuma pessoa entra no mesmo rio duas vezes. Presta atenção nessa frase, Marcos. Nenhum ser humano entra no rio, no mesmo rio duas vezes. Por quê? No mesmo rio, né? No mesmo rio. Por quê? O ouvinte pode pensar, como? Uai, eu vou entrar no rio, não sei o quê, lá no rio Amazonas, e depois eu entro de novo no mesmo rio Amazonas. Como que não é o mesmo rio? Aí o Heráclito queria dizer que, se você entrar no rio, sair do rio, quando você for entrar nele novamente, você já mudou. Você já não é a mesma pessoa. E aquele rio já tem novas águas. Já, a água já correu. A água já correu. Então, o que o Heráclito queria dizer é que tudo flui no mundo. Tudo está em constante mudança. Se movimenta. Em movimento. E tudo é impermanente nesse nosso mundo. O nosso corpo muda. A nossa percepção muda. A nossa inteligência muda. De algumas pessoas muda para melhor e de outra para pior. Uhum. Né? A nossa memória muda dependendo da idade e de acordo com a evolução. Enfim, as coisas mudam, o governo, tudo muda. Não tem nada neste mundo nosso, material, que permanece o mesmo. Ainda que o cara fale, não, mas as pirâmides do Egito, tem milênios que elas estão lá, mas não igual ao que foi há um mês atrás. Tudo, o tempo inteiro tem ali corrosão, tem micro-organismos, tem erosão. Erosão, né? Tem ali, está sendo deteriorado ali. Ou seja, o que a nossa querida Teresa está dizendo, ao meu ver, é isso. Quer dizer, existe tempo de bonança, existe tempo de turbulência, que é o que o Eclesiastes disse. Uhum. Porque em relação à própria Bíblia, eu acho que quando Paulo de Tarso disse que a gente tem que ler tudo e reter o que convém, não é isso? Uhum. Ter olhos críticos. Tem muita coisa na Bíblia muito esquisito, muito estranho algumas coisas na Bíblia. E não é nenhuma heresia dizer isto, uma vez que nós, seres espiritualistas, com uma visão um pouco mais crítica, sabemos que na Bíblia está lá também escrito que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Isso está em Colossenses, capítulo 3, 18. E da mesma forma, nós acabamos de ler na Bíblia agora que há tempo de colheita, há tempo de plantio, que me parece algo muito coerente. É muito mais dinâmico, né? Muito mais dinâmico, porque, né? Diferentemente dessa história de que as mulheres devem ser submissas aos maridos, eu não sei se isso se aplica hoje. Mas eram afirmativas, eu acho, mais do que de contenção e educativas, pela necessidade daquele momento em si, porque esse instante em que a gente lê essas e outras propostas no Antigo Testamento, e no instante que Paulo interfere, dizendo que é preciso, e inaugurando o cristianismo em si, você vai ver que ele dá muito mais expansividade. Até mesmo porque ele não estava nesse contexto de Moisés e do Antigo Testamento. Nessa dinâmica de conduzir o povo, um povo ainda sem experiência nenhuma em liberdade, né? Num momento de crise, inclusive, num momento de transformação, no instante em que ele estava trabalhando para modificar um perfil que até aquele instante tinha sido a realidade daquele povo, ou seja, eles não tinham direitos dos mais comuns, por exemplo. Quem dizia para eles a hora de comer, a hora de dormir, a hora de trabalhar, eram seus senhores. E de repente eles se veem agora livres de tudo isso, mas não têm a mínima experiência de como lidar com isso tudo. Então, vem essas noções, acho que um pouco mais... jurídicas. Né? Jurídicas e de organização. Organização da sociedade, da conduta, né? E é legal porque era um momento de crise. Por isso que Tereza fala de uma forma excepcional assim. Crise é sinônimo de que tem que haver mudanças. Mas para haver mudanças... Tanto naquela época, né, que você citou esses textos, como Paulo, depois de alguns anos atrás, e nós hoje, a gente tem que ver por que caminhos nós estamos caminhando. Né? A Tereza ela propõe um método bem legal, que eu e Charles vamos tentar enumerar e conversar aqui, que eu acho que é legal, que cabe com isso que você disse aí do Antigo Testamento, com essa abertura de texto que ela usou de Paulo lá aos Eclesiastes, e o que a gente está vivendo aqui agora. Que, ou seja, é mudança o tempo inteiro. A minha pergunta é, qual é o momento no planeta Terra que não teve crise? Eu não conheço esse momento que não teve crise. Que tudo foi linear, né? Tudo certinho. Então, eu acho que basta estar vivo para estarmos diante de momentos com crise que exige mudanças. Para isso, nós vamos agora ouvir uma música que fala de mudanças e depois da música a gente volta para falar desse roteiro da Tereza. Que tal? Muito bem, senhor Charles. Gostaram? Daniela Mercury. Muito legal essa música. Daniela Mercury com a música Castelo Imaginário. Olha só, nós conseguimos enumerar aqui algumas propostas de Tereza para a gente encarar esse tempo de mudança, que a maioria das pessoas chama de crise. Primeira coisa, ela fala assim, olha, você tem que encarar os desafios, né? Ou seja, como pessoa, como instituição, como família, como uma empresa, nós temos que entender que esses momentos que pedem de nós mudança, eles têm que ser encarados de frente. E não podem ser vistos como adversidades, ela coloca ali, mas sim como possibilidade de um redirecionamento. Então, deixa de ser problema e passa a ser um desafio, mas um desafio natural, né? Como Charles colocou essa questão do Antigo Testamento e ressaltou esse texto, era um desafio para aquela época encarar a mulher dentro de um papel social, dentro de uma estrutura religiosa, mas, ao mesmo tempo, não se poderia permanecer sob aquela jurisdição ali. Tinha que encarar um desafio, e hoje é a mesma coisa. Nós estamos diante, cada dia que passa, cada hora que a gente liga a TV, o rádio, entra nas mídias sociais, é uma realidade nova, é uma proposta nova, é algo que chega até nós como novidade. Se a gente ficar parado, ela não tem como ser um instrumento de entendimento. Então, a primeira coisa que Tereza fala, olha, encare os seus desafios. Se entenda com eles, tire do seu vocabulário a palavra problema, né? E coloque aí como desafios naturais, não são obstáculos, não é macumba que seu vizinho fez para você, não é castigo divino, não é porque você não mereça ser feliz. São coisas da vida, meu amigo. A gente o tempo inteiro tem que matar um leão por dia, como diz o ditado popular, né? Então a primeira coisa ela diz, encarar os seus desafios. Esse é o primeiro instante para a gente começar a se envolver nessa dinâmica da vida, que é progressista, não é? Bem, o nosso bloco chegou ao fim, mas daqui a pouco nós voltamos. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. De volta para o nosso segundo bloco, nós estamos aqui hoje conversando sobre crise. E o nosso bate-papo se baseia num texto do livro novo do Robson, juntamente com Tereza de Calcutá, que já está aí nas livrarias, aliás, diga-se de passagem, na sua segunda edição, logo após seu lançamento. É a lição 28 que a gente está comentando, que tem o título Crise é Deus Chamando para Mudar e Simplificar. E a gente estava vendo umas propostas. No primeiro bloco a gente viu a proposta de encarar os desafios que Tereza nos apresenta, e logo depois ela fala assim, olha, é hora também da gente começar a trabalhar em conjunto, unir forças para um objetivo comum, não é? A crise, esse momento em que há necessidade de mudança, de encarar essas questões como questões desafiadoras, pede também que a gente tenha uma filosofia de inclusão, uma filosofia em que a gente se junte para realizar uma atividade em favor de toda uma coletividade. E ela vai colocando aqui inúmeras circunstâncias onde a gente pode se juntar a pessoas, a núcleos, a grupos, e sem se fundir, né? Mas assim, cada grupo, cada pessoa contribuindo com aquilo que ele tem de melhor, a gente oferecer para esse momento de mudança parâmetros novos, principalmente para aquelas pessoas, instituições que ainda não se redescobriram dentro desse papel dinâmico que a vida nos oferece. Então ela fala, olha, a minha segunda proposta é juntemos forças, vamos trabalhar em conjunto, vamos somar o fruto das nossas experiências. E certamente, se nós juntarmos uma, duas, três, quatro pessoas, ou instituições, ou núcleos de trabalho, ou família em si, ali vão nascer ideias inovadoras que irão fortalecer esse mesmo grupo e irão também oferecer à sociedade como um todo alternativas que possivelmente até aquele momento não tinham sido tentadas nem vislumbradas, né? A outra coisa que ela fala, uma outra proposta, Charles, é enxergar mais à frente. Que ela fala assim, às vezes você fica preso nisso que a gente chama de desafios, mas você insiste em ver como problema e não consegue ver um pouquinho mais à frente do que aquilo pode te oferecer como pessoa, como instituição. Você se prende nas lamentações, no sentimento de menos valia e acha que aquilo é uma sacanagem da vida e que tem alguém puxando seu tapete, não é? Sim. E não consegue enxergar um pouco mais além. Como é que seria, como é que será à frente no instante em que você optar por trabalhar e fazer a diferença, seja você sozinho, seja você em grupo, uma instituição, sua família, seja lá o que for. Então, eu falo, enxergue à frente, veja. Isso que o Charles falou no bloco passado, de que ele perguntou assim, me diga em que momento na Terra nós não tivemos momentos de crise, né? Ou desafiadores. É, né? Marcos, porque, olha só, nós já havíamos falado em alguns programas anteriores sobre a muquerela. É verdade. Lembra da muquerela? Lembro da muquerela. Gente. Que prolifera muito nesses momentos, né? A muquerela é uma senhora. E é uma senhora muito chata, né? Essa dona muquerela é uma feminista insuportável. Porque a muquerela só quer murmurar. A muquerela só queixar. Fica queixar. Ela queixa. A muquerela quer reclamar e a muquerela quer lamentar. Então, as pessoas que têm muquerela, lamentação, queixa, reclamação e murmurar, né? Então, assim, cara, olha, os líderes espirituais sempre nos dizem isso. No mundo vocês terão turbulências. Uhum. Essa frase é até atribuída diretamente a Jesus. Em outras religiões sempre é dito, psicólogos, líderes filosóficos ou filósofos, enfim, grandes líderes empresariais dizem, olha, crises é a coisa mais constante que temos na Terra. Uhum. Então, ao invés de ficarmos iludidos de que um dia nesse mundo haverá aquela temporada, aqueles meses ou até anos, onde que tudo fique perfeito, tudo flui, tudo ocorra conforme nossas expectativas. Isso é ilusão, por isso que eu não me lembro se é Emmanuel ou André Luiz, pelo Chico Xavier, que diz assim, se você está desiludido, é porque tem acreditado em ilusões. Se a pessoa fala assim, nossa, estou tão desiludido da vida... Uhum. Aí, com fulano. Aí o cara fala, aí o espírito superior diz, ué, isso é porque você está iludido. Pare de ficar iludido, que você não mais ficará desiludido. Então, assim, no mundo há crise, tem problema, a gente sofre, as pessoas morrem, as pessoas que a gente ama morrem, a gente adoece, existe corrupção, caia na real, o mundo é assim. Não é à toa que é... Na visão espírita, considerado provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, ainda, né? Ainda. No mundo de regeneração, a filosofia espírita entende que o bem... Um pouquinho mais contrabalanceado. É, 51% de bem e 49% de maldade. Mas no planeta no qual vivemos, entende-se pela filosofia espírita que o mal predomina. Então, caro colega ouvinte, aceite... que no mundo nós temos turbulência. Portanto, não vamos ficar na ilusão de que, ah não, esse final de semana vai dar tudo certo. Pode ver. Aí chega no final de semana, chove, ou chega no final de semana, acontece algum imprevisto, aí lá vai você lá para a janela e falar, você está me perseguindo, Deus. Só porque eu disse que no final de semana eu ia sair, o Senhor mandou essa chuva. O cara está achando que Deus está preocupado com ele e vai fazer uma pirraça com ele. Gente, tem que chover mesmo. Se não chover, não acontece nada. Todo mundo morre nesse planeta sem chuva sem água. E sem sol, né? Então eu acho que a Tereza está falando assim, olha, vamos parar de reclamar e vamos aceitar as crises como uma oportunidade de crescermos. Naturais, né? E crise não é um problema. Crise nesse planeta não é algo ruim. É normal, pertence à natureza deste planeta. Doença pertence à natureza do corpo humano. Sofrimento pertence. Então, ao invés de você ficar com raiva que está sofrendo, aceite o sofrimento, deixe ele fluir, depois você muda as ações para gerar. É o que ela fala, logo pra frente, modificar os métodos, as ações. Charles Peterson, eu acho que você é médium. Olha só. Que é o próximo passo que ela fala, modificar os métodos, a atitude. É isso mesmo que você estava falando, né? Só há essa possibilidade quando a gente começa a encarar. É semelhante ao que você disse aí. O que ela falou, olhar um pouquinho mais à frente. Ao invés da gente... Você fica nessa redoma o tempo inteiro, se achando vítima das coisas e que o mundo realmente está indo despenhadeira abaixo. Por exemplo, se o seu namorado ou namorada, ou seja, se o seu companheiro termina com você, você vai sofrer porque o ser humano, claro. ele tem emoções. Tudo bem. Não pense que o mundo acabou. Não, o mundo não acabou. Você vai sofrer muito ainda. Pode ficar tranquilo. Muitos outros problemas irão acontecer. A questão é, aceite isso, sofrimento. Ok, ele vai fluir dentro de você. Depois que você deixou fluir o sentimento de tristeza, você diz, ok, o que, que eu posso fazer agora? Aí é o que a Tereza fala, que eu não li, mas enfim, o Marcos disse... que eu captei a mensagem aí no ar, é uma ideia de uma proposta, inclusive, muito ligada ao coaching, que é entrar em ação para solucionar um problema, ao invés de reclamar do problema. E se fechar nele, né? Se prender a ele. Porque essas coisas que nós ressaltamos aqui, que são inerentes ao ser humano ainda e ao nosso planeta, eles não têm uma função punitiva, eles têm uma função de correção de rota, de educação. Daí ela fala assim, olha, se você, o Charles citou a questão de um término de um relacionamento afetivo, puxa, mas isso, se você se prende a esse rompimento apenas, né, e leva isso... Não sei por que período, mas excessivamente, ele nada te ensinou, né? E a roda viva da vida, ela continua girando, e você insistentemente deseja estar parado curtindo o seu sofrimento de uma maneira interminável. Você não precisa. Exatamente. Não precisa disso, meu Deus. Você não precisa ficar fazendo um altar, um monumento para o sofrimento, e ficar com aquela dor eternamente, e ao mesmo tempo você também não deve negar o sentimento. É o que você acabou de dizer. Marcos, no budismo tem uma perspectiva que diz assim, as emoções, o sofrimento, as alegrias, são como as estações do ano, vêm e vão. É uma ideia de que vai passar, tanto a alegria que você tem vai passar, tanto o sofrimento vai passar. Então, assim, se você aceitar que as coisas passam, é o que eu disse no primeiro bloco, fluem, segundo Heráclito, tudo flui, né? Você aceita o sentimento e depois você vê o que você precisa fazer. Marcos, você disse aí sobre roda da vida? É, porque... Tem dias que a gente se sente... Nossa, adorei essa dor. Essa música, Olha, a gente podia colocar ela semana que vem, né? No nosso próximo programa. Ia ser muito legal essa música. A gente quer ter voz ativa no nosso... Muito legal. Mas eis que chega a roda viva e carrega a tristeza pra lá. Ou alegria pra lá, né? Roda moinho, roda gigante. Não, como é que é? Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. As voltas do meu coração. Gente, adorei. Nós voltamos aqui aos anos 60 com essa, né? Muito bom, e o povo prefere Michel Teló. Não, mas olha, sabe o que é? Essa música do Chico Buarque, ela tem tudo a ver com o nosso tema, que é movimento, roda tudo, da vida, né? E era, Charles, não, foi sensacional essa sacada sua, num momento sofrido. Exato. Da nossa história, né? Em que o indivíduo que ousasse pensar de maneira diferente daquele governo opressor, sumia, era morto, ele tinha que fugir da sua casa. Gente, que coisa sensacional que a gente fez aqui agora. Teve muito uma, legal. É. E olha como determinadas pessoas, tipo Chico Buarque e tantos outros, utilizaram desse momento para fazer o que de mais fenomenal? Criar. Música, criar. Música, criar. Abrir uma brecha naquilo que a maioria das pessoas achavam que era uma coisa que veio para ficar, para dizer, não, gente, o que nós temos que fazer agora é encarar esse desafio, trabalhar em conjunto, enxergar um pouquinho mais além e mudar o nosso método de ação. Nós vamos cantar, vamos fazer arte para que esse momento, como tudo na vida, chegue ao seu término. Nossa, olha incrível. Incrível. Olha o que, que Chico Buarque diz, né? Ele diz que tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Ou foi o mundo, então, que cresceu. Ou a gente parou, ou foi o mundo que movimentou. Cresceu, né? E aí ele fala que a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Claro que nós queremos mandar no nosso destino. Mas nós foi para isso que a gente foi criado, né? É, a gente não quer que... ser diretor da nossa vida. É o livre-arbítrio. Incrível, incrível, incrível. Essa coisa foi muito legal, gostei tanto. Foi nós nos sentimos naqueles programas de rádio dos anos 60, que tinha aqueles coralzinhos cantando, muito, né, Mar? Bom. Agora, continuando aqui o nosso bate-papo com tudo a ver, gente, fiquei agora muito, muito mexido com essa música. É hora da gente, ela fala aqui no finalzinho, é hora da gente simplificar. Olha, você vê que barato, como tudo está encaixando, é hora da gente se simplificar, né? Chega dessas coisas, dessa coisa meio que complexa demais, cheia de métodos, cheio de regras, cheio de não me toques, cheio de que posso ou não posso. A hora, o momento que a gente está vivendo, esses instantes de transformação intensa, de crise, é a hora de simplificar. Simplificar as nossas relações, simplificar a nossa maneira de viver, as nossas atividades, as nossas atitudes. Priorizar, Marcos. Priorizar. Nós vivemos num mundo que tem muitas e muitas opções. Cara, hoje tudo é nos oferecido, Charles. Tudo é oferecido e muita quantidade. Isso gera muita dúvida para decidir. Claro. Se você vai comprar um celular, tem centenas de opções. Se você vai comprar uma televisão, tem centenas de opções. Carro, livros. Muito, comida. Tudo é muito, cara. Você já estava lendo um artigo muito legal de como o Fome Zero, depois do censo, se equivocou, porque como que num país onde a maioria das pessoas passa fome, a gente tem crise de obesidade? A matéria era assim. Eu achei incrível o cara escrever. Muitas incoerências. Né? Mas como? Se as pessoas passam fome, por que que agora a gente está tendo um número recorde de cirurgia de redução de estômago? Tem alguma coisa errada. Aí a matéria vai colocando essa questão do censo como uma coisa imprescindível para a gente avaliar os nossos destinos e direcionamentos como nação. Mas nós estamos obesos, não é só de físico, não. Nós estamos obesos nas nossas relações, né? Porque hoje, se quem diz que é carente sexualmente, vamos dizer assim, não é. Hoje você compra gente pelo jornal, pela internet e faz o que você quiser com elas, como se fosse uma mercadoria. Nós estamos obesos de conceitos religiosos, não existe um canal de televisão hoje que não tenha 2, 3, 4 programas de cunho religioso, rádio a mesma coisa, a gente fazendo um programa de cunho religioso aqui, né? Então, acho que é a hora da gente simplificar, Tereza fala, gente... Se prender ao que importa. Vamos enxugar, né? Vamos selecionar, o Charles falou assim, tem tudo e muito. É preciso, né, priorizar para que a gente consiga utilizar o nosso efêmero tempo, na nossa efêmera vida sobre a Terra, utilizar com o que interessa. Porque quando as pessoas falam assim, nossa, eu vou conhecer o mundo. Você nunca vai conhecer o mundo. Você precisa selecionar as cidades que você vai ter uma ideia de alguns restaurantes da cidade. Do que é o mundo. Agora, não, eu queria viajar pelo mundo. Vai viajar pelo mundo nunca. Porque só em Minas Gerais tem 900 e tantos municípios, você não vai conhecer o mundo. Você vai conhecer alguma cidade. A nossa cidade, cara. A nossa cidade. Em Belo Horizonte a gente conhece tudo. Tem lugares em Belo Horizonte que eu nunca pus os pés. Ou seja, tem que priorizar. Marcos, inclusive o nosso tempo está acabando e precisamos falar de Robson Pinheiro. Gente, Robson Pinheiro na ativa, todo vapor, oferecendo conceitos novos na área da terapia holística, atendendo na cidade de São Paulo. Fitoterapia, bioeletrografia, psicobioenergia, florais. Liguem para o Robson, para a secretária dele. 2364-3985, 9110-3999. Para quem está fora de São Paulo, do estado de São Paulo, diz que antes 11, né? DDD 11. Falem com a Nazaré, a secretária de Robson, conheçam o trabalho sério que Robson realiza como profissional na área da saúde holística. Nós desejamos que vocês tenham um dia, uma semana, um restinho de semana bem proveitoso, que a gente tenha conseguido colocar aí uma dose de curiosidade, que vocês possam vencer os seus desafios, assim, com alegria, com força de vontade, encarem esses momentos como momentos únicos e leiam o livro Pela Sua de Calcutá. Teresa de Calcutá é o espírito que dita, pela psicografia do Robson Pinheiro, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar nas páginas do livro N situações que vão ajudá-los a encarar esse mundo e transformação que a gente está vivendo. Nós nos despedimos, Charles Peterson. Eu acho que o mundo sempre está em transformação. Inclusive, para fechar, vou dizer um caso de uma cliente minha que estava dizendo que o custo para ser livre é muito alto, porque é bom ser livre, é bom fazer opções do que a gente quer na vida, mas ser livre corre muitos riscos, ela disse. Eu perguntei para ela, mas em qual situação da vida que a gente não corre risco? Me diz. Em qual situação da vida que você está plenamente segura? Ela falou, realmente, até no útero a gente corre risco. Basta nascer para correr risco. Então, já que corremos riscos, sejamos livres para fazer opções que a gente quer. Entremos em ação, Marcos. Ação é a palavra-chave. Ela termina o texto com isso. Né? Ao invés de reagir, vamos agir. Vamos fazer uma prevenção e colocar esse mundo para frente de acordo com aquilo que a gente sonha. Gente, um grande abraço. Até o próximo programa. Até o próximo. Uma abordagem do conhecimento na visão do espiritismo e do holismo. Você ouviu o programa Além da Matéria.